Cuidado pra não escorregar na curva e confessar o crime que vai da primeira página no jornal. Dessa cidade imensa e a sentença é sabida: morte ao forasteiro e a mocinha precavida. É fogo em honey, essa vida é louca pra dedé. Porra, se é. É fogo em honey, fogo do inferno, mas me leva até o céu. Ah, cuidado pra não pisar no tomate, nem viajar na maionese, que eu não tô aqui pra quebrar o galho de ninguém. Mas eu não sei o que acontece, baby, quando você passa por aqui. Algo me enlouquece, eu não consigo existir, não. É fogo em honey, essa vida é louca pra dedéu. Porra, se é. É fogo em honey, fogo do inferno, mas me leva até o céu. Eu tô parada na curva, esperando você passar por aqui. Eu tô parada na curva. Aí é o seguinte: cuidado pra não pisar no tomate, nem viajar na maionese. Aqui eu não tô aqui pra quebrar o galho de ninguém. Mas eu não sei o que acontece, baby, quando você passa por aqui. Algo me enlouquece, eu não consigo resistir, não. É fogo em honey, essa vida é louca pra dedéu. É fogo em honey, fogo do inferno, mas me leva até o céu. Eu tô parada na curva do seu jeans. Ah, eu tô parada na curva. Eu tô parada na curva do seu jeans. Ah, eu tô parada na curva do seu jeans.